mais prepare-se para recordar e viajar no mundo do som. Chegou a hora. Vai começar o show das marcantes. Alô, DJ Patrese! Tá na hora das marcantes! Bora então! Bora, Anderson Melo, meu parceiro, já na área! Bora detonar no Caribe! E as marcantes chegando! Vai! E agora? Só as melhores pra você. Um abraço também a Suzy. Rafinha, isso é? Playboy é Rafinha, isso aí, pô. Rafinha Playboy. Tá comigo também. Galera da Nike. O Kaique também, do Búfalo. Bora dar o grau certo isso aí, pai. Bora lá. Mas eu sabia que você ia voltar. E o quê? Para tocar Mega Príncipe Negro, o som da galera. Meu parceiro Giovanni da Nike. E aí, Giovanni? Eu sou tocando nossa canção. Bora que é marcante, uma atrás da outra. Vem dançando no Caribe. É o Bahia. É o baile do Patrese. Patrese. Meu parceiro Anselmo também. Aí, Anselmo! Meus pés não tocam mais o chão. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Você era o meu farol e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem pudor. Somente o sono ameniza a minha. E agora? Mas e depois? Quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, teu olhar. Eu corro pro mar pra não lembrar você. Um abraço também, beijão pra Juliane. Ela que tá no camarote. Um beijo pra você, mulher. Eu choro, tento te explicar. Os teus braços é o meu lugar. Contemplar as estrelas, minha sorte. Só na habilidade, só na categoria, só na manha. É Caribe! Vai! DJ! Aqui no Baile do Patrese. O Igor Doido, galera com a gente. Aqui, ó. Me pego a pensar no que eu fiz pra amar. De juras e promessas que fizemos. Vamos lá, vamos lá. A gente no Caribe. Aquele abraço você, bicha. Vão pra cima, mulher. Tá bloqueado, como diz o Austin. Estou camada de amor. Vai lá, bora. Meu parceiro Del. E aí, Del? DJ Gargamelha também. Toda noite a mesma história. Ele é a mulher dos saltos. De luxo. Não vivo sem ti. A Suela, é isso? É? Bora, bora, bora lá! O Andes também, Patati! Sozinho, Coco Louco também, detonando tudo. Pensando. Cadê o Gargamelha? O que será? E é isso, é, beijão pra você também. Bora, galera. Se não te ama, não provar seus beijos, não dá. Diga, porque você partiu. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata. Te digo, vou falar das coisas uma a uma. Uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. Das canções arrumo um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você. E aí, Cecília Bobinho, um abraço a você. Leonardo Oliveira também, toda a panelinha aqui comigo. Você aqui agora, agora, agora, agora. O Andrei também, do celular. Um abraço. Gerente Wagner também, do Porto Music. Aí, Wagner, aquele abraço aqui, garoto. Um sonho, o amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais, até você dizer me adeus. Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor. Vamos lá. Meu parceiro Renan Lima também, diretamente de São Paulo, o Tio Caribe, o Crocodilo assim. Vai! Revoltados também por aqui. O Gigante Crocodilo. Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Você foi, não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou. E aí, Paulo dos Caixa Baixo? Um abraço a você também. Para, Paulo. Você aqui, amor. Agora estou bem. Anotando aí, maluquinho. Virei a página, não sofro mais por ti. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia. Verdadeiro amor não vai sofrer, é só ternura e momento de prazer. E o quê? E o quê? Hoje eu sei, amo demais. Encontrei meu anjo bom, que me come de carinhos e me faz feliz. Agora eu acredito. E a galera do camarote! E o que eu senti por ti foi apenas uma ilusão. Pensar em você me faz muito mal. E vai dançando, vai bailando no baile. Olha o batidão! Patrese, baile do Patrese. É aqui. Aqui! Fala, Rodrigo! RP Lange! Então te liga, vai! Tiozinho na porra, tiozinho. Na partida, eu já nem sei o que fazer pra você voltar. Eu já tentei todas as formas pra me perdoar. Foi mais um dia. Meu parceiro japonês do uísque. É japa, é nóis, meu irmão. Alô, Dino. Esqueci, a culpada fui eu. Xane, hein? Direto do Peru, papai. Sei o que fazer. Em particular do Natan. Aqui, ó. Lá vem, 1, 2, 3, vira. DJ Patrese. É nóis. Você que é o patrão. Tá difícil de acreditar. Mauricinho Arte Print também. Aquele abraço, moleque. Será que já tem outro? Diga por favor. É Wagner. Vamos pra cima. Porto Music. Brevemente o Croco tá chegando. Ó meu amor. Ó meu amor. Meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito. A Mônica também, não de bar, aqui com a gente aí, beijão pra você, Mônica. Meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Então vem, meu amor, vem, vem, vem, vem. Esse é o melhor. Bora que tá todo mundo feliz. Eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai, tu diz. Eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu bem. Bora, Bobinho, bora, Bobinho. Bagulho doido, meu irmão, minha panelinha. Bruno Verdelho também. Homem taca a porta. Pagando todas pra gente hoje. Segura! Preciso te amar. Agora! Preciso te amar. É ele mesmo. Preciso te amar. Também! Patrese, o top DJ do Pará. DJ Patrese. Pra cima! É desse jeito no clima! É Caribe Show! Aí, Andrei, da Pedreira, o Igor doido! Você, abraço! Consigo esquecer essa loucura de amor. Agora vem! Sua boca me beijar, fazer Mauricinho também, Arte Brit! Aí, Beckzinho, Bob! Fica à vontade, isso aqui, ó! Sideral! Meu amor, não sei viver, estou a te esperar, vem logo me amar, quero tanto ter você! E o que, e o que? Crocodilo. És dona do meu coração. Me faz sentir muita emoção. Me enche de paixão. Me enche de paixão. Arrepende. Gigante Crocodilo Prime. Prime. Marcante. Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos e marcou meu viver. Rock, é. O Igor também na área. Tudo um bagulho doido. E segura. Me diz como vou te esquecer. Meu irmão, pelo amor de Deus. Faz um Um abraço também a Luana, a irmã do Dadazinho. Tá na área. Como é que é, Luana? Estou pensando em ti. Um abraço também ao Leozinho. Você não está aqui. Um brilho também. Cara da hermosa. Uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for. Até te peço por favor. Então! Me diga onde você está, amor. Que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conto. É o baile do Patrese. Esperando por você, curtindo o novo PCP. Vem mais uma! No solinho, no solinho! Leonardo do Bigold também. Roberto Oliveira é aqui. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Vem machucando tudo. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Louco amor. É louco amor. Mas o destino agora me faz viver, sentir. E minha galera no camarote, detonando tudo, recordando também. Vamos lá, vamos lá. Sei que onde estiver. Aqui, ó. Segura. Está pensando em mim. Chora aí, mulher. Minhas noites agora são frias sem ti, porque se vai agora. E agora passo os dias a esperar. Mas tá, os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois a me amar. Então vem assim, ó. Top DJ do Pará. Você me deixou chorando com você. Quando se foi, nem disse adeus. Não tem mais bombom de alho, tem? Bora aí. Se parece criança pra você. Segura. Porque chorei. Aí, cara, aqui, né? O Tadeu da P2. Minha galera, tudo junto e misturado. Pode crer. Um beat ralado. Volte pra mim. Volte pra mim. E o quê? Te peço que é ali. Volte pra mim. E aí, Deco? Volte pra mim. Lobema! Não pode faltar essa no baile de jeito nenhum. Treze. Detonando tudo. Paulo Caixa Baixa. A Cristina também. É de fundo. Foi numa noite linda de luar. Você estava. Os moleques da Baixada também no camarote. Aquele abraço a vocês. Os moleques da Baixada. E ao me aproximar, lágrimas. O Lolo da Cabanagem, o Rômulo também da equipe 5. Fechadão sempre no croco. Bora Verde! Agora! Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz: É verdade, esse é meu parceiro. Meu amigo também. Anda. É doidinho? É assim. É os empresários da Ceasa sempre. Cicinho, manda um abraço aí, a Paula Duarte, o Cicinho, aquele abração dele, viu? E aqui do Batrês também, do Cron, é a Picolinda, é? Bora lá! O meu parceiro Davidson, mandando também os gêmeos pra São, aqui! Aqui no Baile do Batrês. Crocodilo. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas em você. Te amo. Sou do novo clube. Toma deitada violenta, mais uma. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Agora vai. Também, que aqui tá bom demais. Vai. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Pra que brigar, se a nossa história de amor chegou ao fim, as nossas juras de amor só iam. Aí, polaca do Polo! Abraçando o Patré! Mas não vou chorar, hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou, de um amor que vivemos juntos. E o quê? Sem o teu amor. E já vi também, Mega Pop de Marituba. Me diz como vou viver. Tá comigo! Vai, vai, vai, vai pra cima! O que pensa que eu quê? Se não sou o que pensou, me libera. Não insista. Pra curtir. Hoje eu vou sair pra curtir. Gigante. Galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do rock. Rock. O som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir. Com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock. E novo príncipe negro. E vai. Matheus também, olha o Vini, Vini Feijão. Fiz essa canção pra revelar meus sentimentos, pra dizer que você mora no meu pensamento. Tu vem, vem. Sonho acordada, quantos minutos, pra dizer que teu sorriso ilumina o meu mundo. Impossível te escrever, vou cantar pra você. Um abraço também, Pato! E toda a galera do Jurunas! Aquele abraço a você, Pato! RP Lance! Companhia também do produtor carioca! É verdade! O quanto eu te amo! Ai, mais uma sem parar! Moleque debaixado também do Croco. Um abração a vocês. Aí, moleques. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida? Vem e diz pra mim, desde onde você está? As melhores. Fechado com o baile do Patrese, do empresário Anderson, não para, marcante! É Duque Golden na parada! Mais uma! A Esquadrão Sem Miséria! Nara Costa, a Nanda também, o Gabriel, aqui, aqui. O Ratinho de Marituba, parabéns Ratinho, felicidade, muitos anos de vida, sucesso, rapaz. Não é? Ai não. Chegou sim, entendeu? Não, Fernandes. O Eric Lima. E toda a família também. Cadeira. Paulo Fonteles. Pode crer. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo. Não errava o teu nome, cara. Me fala. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Vem me amar, vem curtir. Fica na tua aí. Fala muita bobagem. Não era! Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. O Alex também, o rei da Natura. Aí, Alex! Já avisei, você sabia que eu... Mauricinho também, Nath Print. Enfim, eu te falei. Backzinho Pop, meu, Revoltados do Pop. Falei, um abraço a vocês aqui, ó. Isso é tão fácil assim, você me dê nas mãos. Gigante Crocodilo Prime. Bora, Tadeu da B2. Confirmado mais tarde no Point Show. E aí, Tadeu? Será que dou? Tem muito por amor, agora vou curtir a vida. Então vai! Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Você é meu parceiro, Ceará. Ceará, tô chegando aí, Santa Catarina, viu? O bagulho vai ser doido. Muito álcool, papai. É Ceará! Iniciador, que doido é tudo lá. De útero. Quem sabe? De gastado. Leonardo Oliveira, homem da panelinha comigo. Eu queria sentir. Rodrigo também de Guaraci. O Igor doido. Tamo junto. Até fazes reacender de cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Minutos para não ter sonho para ti. A culpa de quem é? Não é minha não, pô. É do amor. Alô, Ellen. Um abraço, beijão também. Ela tá aqui no Caribe. Giovanni, fala Giovanni! Não tem como fugir. Olha o Vevê, rapa! Vem cá, não desfaz. Você é minha garota. Minha garota. Vem aqui, pegue nas minhas mãos e me leve pra perto de você. Show e as gatas top! Bora! Manda! Ei, DJ Patrese! Eu que planejei contigo uma vida inteira. Vem namorar! Verdade também, meu parceiro Kaique, do Búfalo do Marajó. Aqui comigo, um abraço, Kaique. Você é parceiro. Gente boa. Tudo na mão. Caribe. Caribe. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar. Bora, Verdelho, bora, Verdelho. Torre de papel, mente tão bem. Vira mais esquecer os beijos seus. Tá noite de amor, oh, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor. E em nome de Gilson Lanches, você me deixou, tá no telão, me deu valor, não quis nem escutar, tudo que eu tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance, pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Você me pensou, não me deu valor, tá TJ agora, né? Não quis nem e minha TJ Esportes também no telão, segura! É a TJ Esportes! Fala Verdelho! Cicinho Bobinho, Moldinho também, Leonardo Oliveira, é a panelinha, sempre marcando presença aqui no Croco. E mais tarde tem ponte, papai. A panelinha vai invadir. Então vira, vai. Eu adoro quando toca em mim. Oh, e a forma que me faz sorrir. Oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você. Meu parceiro Gilson Lanche. Mas Gilson Lanche, melhor lanche da cidade. É Gilson Lanche. O homem tá na área. Você não vai escapar. E o que? E o que? O nosso amor é tão lindo, é tão bom, meu amor. E aí, Danazinho? Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. E a boutique tá querida. Me entrega, vem comigo. A empresária Mai Cardoso. E a Dani Mello. E a tá querida na parada. Segura minha mão. Fala, João Oliver. Vai. Tudo na moral. Aquele dia que você se foi. E no gingado caqueado vem dançando, vem. Dos meus olhos vem. Nosso amigo japonês. Vai caindo. Equipe Whisky. Bora, DJ, segura. Hey, DJ, aumente o som aí. Tudo na manha. Pra ver se encontro meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal. Talento dado por Deus. É o céu. Gigante Crocodilo Prime. Aí, Anderson Melo. Se é a famosa música de motel. Batizada aqui no baile. Então, o homem tá na área. Anderson Melo. É o produtor dessa música aqui, ó. Bora, Melo! Aí, Pelanche também! Companhia do produtor Carioca! Aquele abraço, Rodrigão! Abraço você! Na manha! Olha o Gilson dando uma volta! O bebê é show! Música! empresário Fabinho. Aqui comigo também, um abraço, Fabinho. Preciso ter você de novo. Você tá aqui, ó. Aqui no Baile do Patrese. Você é tudo que eu sonhei. É mais do que imaginei. E a gente gravando esse CD ao vivo. E marcante, a festa de hoje aqui no Caribe. Vem na manha, vem na moral. Bora lá. Fizemos mil loucuras. Revoltados do Pop, um abraço. Mas pra você nada marcou. Me usou. Quando você se for, minha saca praia também. Saudade, quero volte. Do empresário Eric. É saca praia. Tá no telão com o Nenê. Amo você, amor. És dona do. Bora, doidinho. Bora pra cima, moleque doido. Os empresários da Ceasa. As gatas que agitam a festa inteira é de apaixonar. Daniel Cardoso, tá de rock, mano. As Barbies, amor. Comando comece. É do coração. Harrison Lemos e Banda Pintos. A moral. DJ Patrese. Vai, meu top do Pará. Meu amor. Minha equipe 5. Bora, equipe 5. Patrese. Me fazer feliz. É desse jeito, vai. A primeira vez que eu te encontrei. Bora, Kaique. Segura. Galera do Búfalo. Aqui, ó. Como um sonho bom. E meu parceiro Giovanni da Nike. Tudo junto e misturado. Também ao lado do doidinho. Só de boa. Foi na festa que aconteceu o nosso romance. Meu grande amor. E de geleia tocando amor. Fazendo o coração se apaixonar. É marcante, então bora. Baile do Patrese. É bagulho doido. E se você? Se você quer, então vai. Porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Charmosa, como do empresário Olhão e a Thaís Miranda, Penélope Charmosa. No meu amor, não vou mais chorar. baile do Patrese. E você vai saber que perdeu um grande amor. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. DJ Daniel Pressão. Poderosa Fuxigueira, comemorando o aniversário do prostituto Kevinho, é isso? 4.0 aqui no Cro. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E o quê? Me realizar meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real. Nós estamos sempre acordar, nós estamos por ti, eu vou aos limites conquistar pra viver só. E é pra dançar! Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, tudo é a paixão de um mortal. As melhores! Meu diário, o tempo não quer passar. Os moleque da Baixada, aquele abraço a vocês aí no camarote. Um abração. E aí, Paulo Cachamar? Tamo junto. Fabrício, juro nas carnes. Me dá teu coração, você me enche de paixão, não me deixa assim. E aí? Será se você ainda me ama? Você deve me perdoar, tudo tem começo e fim. Bora. Bora, Rodrigão! Um abraço a você, Rodrigo! O Rômulo também, da equipe 5! Pra cima! Sinto amor de você. Patrese. Agitando sem parar no meio das multidões. Aonde o pop... Crocodilo. Sempre vamos lá. Só quero curtição. Celulares, meu irmão, fechado com o baile sempre. Quero mais a emoção, a flor da pele. Aquela base. Você escutar. E o quê? Sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar e o doidinho detonar. E aí, doidinho? Os empresários da Ceasa sempre comigo. Um abraço a você, doidinho. Tamo junto. Guerreiro da Nike. Emoção é o som. Só me quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando falar. É desse jeito. Vamos lá, vamos lá. O top DJ do Pará, DJ Patrese. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. O baile do Patrese. Aqui. Não posso mais. Se teu amor, se você vir, volte pra mim. O Leandro da van, o Alex também, bancário. Aqui comigo, um abraço. Estou só, sem carinho, sem você. Tão sozinha, por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. Agora! Príncipe negro, eu vou te amar. Aí, Tadeu! Capedô! Segura, moleque do. Dançando e a gente vai detonando. Tudo assim, ó. Altamira, Bolante, Tintinho, Toninho, Wesley. Olha o Matheus, Matheus do Grogo, o Ratinho também da Pedreira. Para Vini, assim tão especial. Vini Fernandes e o Bebezão. Até que essa tá comigo. Os moleques da Baixada, de volta aqui no Grogo. E aí, Anderson, meu parceiro, o Patrick também é o Motora Malucão, isso aí, pô. E o DJ Boy também na área, junto com o Anderson Melo. Galera, gente boa. Aí, boy! Aí, Patrick! Aqui! Gêmeos, na hora. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você. Segura, Anderson Melo. Segura sem águia lá, meu irmão. Bagulho doido, bora que é marcante. Moçada, o filho também, todo mundo na área. Que me convencer de que agora estou só. Mira mais uma. Só as melhores pra você curtir e dançar. Bora, Melo, na parada. Nosso amigo Peieia também aqui presente com a gente. Olha, as melhores, bora, rebelde! Desgraçado! Pra cima! A galera do salão vai dançando e a gente vai detonando! Bora! Bora! Agora, agora, agora! Crocodilo Prime. A pouca ronda, Zé. É mesmo. Araldinho também, a minha panelinha, toda a galera aqui comigo também. Bora lá, bora lá. Foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente enlouquecida. Enlouquece. Aqui me controlar quando te vejo, me estremeço. Os teus carinhos eu não esqueço. Você me tem isso. O Patrick também do Bengola aqui comigo. Aí, Patrick, o Jonathan e a sua primeira dama Yasmin, é o casal do Croco aqui. Paraíba.